Atenção, forma-se agora a cadeia nacional de emissoras de rádio da rede Pocilga. Radiola Torresmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora o Radiola Torres, um programa que chafurda em boa música. E para você que tá no Telecoteco, para você que é do Balacubaco, hoje estamos aqui recebendo o nosso amigo professor, barra historiador, barra sociólogo, barra poeta, Thiago Hatz. Aí, como é que tá, meu amigo Rafael Saldanha? Muito bem, e a gente aqui hoje vai falar um pouco sobre... Muita gente achou que a gente tinha esquecido, não, estava deixando guardando para o final. Eu vou falar um pouco sobre o samba, esse ritmo que está aí completando oficialmente 100 anos. A gente vai falar um pouco sobre isso. Ficou para o mês de dezembro, porque aqui no Rio, o dia 2 de dezembro é considerado o dia do samba. Então eu aproveitei o gancho, deixei ele para o finalzinho para ficar perto do dia do samba, né? É, exatamente. É, o melhor fica por último, podemos dizer assim, né? E também tem essa coisa monumental aí da data, né? Muito bom. Então a gente já começa com música, a gente vai ouvindo Donga com Pelo Telefone e depois Ismael Silva com Nem É Bom Falar. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Pro cordão, ser folião, de coração, porque se samba e arrepiar, só em perna fama, mas vai voltar. Por bom de gosto, mostre-se disposto, não procure encosto. Venha o riso posto, faça alegre rosto, nada de desgosto. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Ai, ai, ai, pois quem dança não tem dor nem calor. Ai, ai, ai, tanto samba com calor, meu amor. Não há quem me faça deixar, mas essa vida não há quem me faça deixar. Por falares tanto, a polícia quer saber. Se eu dou meu dinheiro todo a você. Agora estou descansado. Até que enfim eu agora estou descansado. Ela deu fora, foi morar lá na favela. Ah, e eu não quero saber mais dela. Voltando ao Rádio Autorresmo, então a gente acabou de ouvir aí Nem É Bom Falar com Ismael Silva, e antes foi Donga com Pelo Telefone, Pelo Telefone que muitos consideram o primeiro samba gravado, né, de 1916, por isso que é a data a gente comemorando, e foi sucesso no carnaval de 1917. Só que tem uma certa polêmica nisso daí, né? Tem muitos compositores, o próprio o Ismael Silva chegava a falar que pelo telefone não era um samba, que era um maxixe. Então tem um pouco essa dificuldade de definição. Para isso a gente pensar um pouquinho como é que era o cenário da música na época, né, Hades? Pois é, o Rio de Janeiro, se a gente parar para pensar, a gente está falando especificamente de Rio de Janeiro, porque isso também dá uma outra polêmica interessante, né, sobre origem de samba, música brasileira, mas se a gente parar para pensar o que é o Rio de Janeiro nesse momento, é uma cultura muito diversa. O maxixe, o rancho, o tipo de instrumento que se usava, a relação muito intrínseca da musicalidade, por exemplo, com o local de morada, a casa de santo, tudo isso. Então essa polêmica ela é totalmente plausível mesmo em relação a essa gênese do que é o samba, né? Ainda tem a questão do... A gente pensar primeiro que pra gente hoje é quase impensável pensar o Carnaval do Rio de Janeiro sem samba. Mas já existia, né? Tocava, igual você falou, rancho, maxixe, mas tocava também valsa, tocava polca. Polca era muito popular no carnaval. Você tinha uma cara totalmente diferente do que a gente entende hoje, né? As pessoas, às vezes, elas esquecem que o carnaval é uma prática milenar, né? Então ela é inserida na sociedade brasileira antes mesmo da consolidação de uma música negra africana. Por isso que tem isso aí que você está falando, essa diversidade, essa característica tão diferente do que era o carnaval, né? Então vamos começar do começo mesmo. Da onde que vem o samba? Qual a origem do ritmo, qual que é? Tem algumas pessoas relacionam a palavra samba com a expressão semba, né? Que viria da ideia da umbigada, né? Que seria aquela dança com os quadris para louvar a fertilidade. Isso é uma origem dessa sensualidade, né? E então, o nome umbigada é muito sensacional, né, cara? Umbigada é demais, né? E é interessante porque também é legal da gente problematizar um pouco a ideia da sensualidade, né? Sim. Porque de um tempo pra cá sempre há uma polêmica sobre a sensualidade, né? Essa sensualidade ela tem essa origem muito, muito bacana, que a ideia é justamente de louvar essa fertilidade. Então, tá muito relacionado com isso. Obviamente que essa é uma avaliação que tenta colocar um pouco uma raiz extremamente africana, né? Porque o semba, a umbigada, ela vem de África, né? Mas o samba também é uma coisa muito interessante a gente pensar, né? O samba é uma coisa muito diversa. De que samba nós estamos falando? Então, essa origem também ela se torna extremamente complexa de determinar. Mas eu acho que a gente pode falar que o samba até veio do semba, só que ele não veio sem escala. Ele não chegou no Rio pronto, né? Ele foi chegando. Se a gente pensar, por exemplo, na Bahia a gente tem uma coisa que a gente chama de samba de roda, ou então samba do Recôncavo, né? Que também eu já ouvi gente falando, que não deixa de e é mais antigo do que o samba carioca. Mas é uma coisa diferente. É no primeiro programa, no primeiro Radiola, a gente tocou Riachão. Riachão é samba do Recôncavo. É uma coisa. Tem uma pegada diferente. O samba do Recôncavo ele ainda tem um compasso que faz uma referência muito grande ao rancho, né? Uhum. É bem interessante isso, assim. Enquanto que o samba do Rio de Janeiro ele acabou tomando um outro rumo. Muito, muito relacionado também à forma de se tocar o violão, né? Uma característica do Rio de Janeiro, eu acho que é esse contato muito direto do samba com o choro, né? Que muita era gente também algo não sabe. Muito mais comum. Muita gente acha que o choro vem depois do samba. Na verdade, é o contrário. O choro é do meio do século XIX. Exatamente. Esse contato com uma estrutura musical que era muito erudita e muito técnica, né? Vai legar o samba do Rio de Janeiro uma estrutura um pouco diferente. Seja a introdução do violão de sete cordas, a forma como o banjo, o cavaquinho, a própria flauta vão entrar, a forma de se cantar, né? Essas coisas todas, elas têm uma influência muito interessante de pensar, né? Enquanto isso, na Bahia, você tem características de um samba, quando você fala do Riachão, por exemplo, que são pioneiras lá, mas que vão estar presentes no Rio de Janeiro, por exemplo, né? É uma música extrovertida, né? Uhum. E tem essa tradição do samba, por exemplo, da marca do cronista, né? De contar histórias, de falar de questões que estão acontecendo naquele momento de maneira bem humorada. O Riachão tem essa questão, é um cronista, o Riachão. Que é uma característica que está no samba do Rio de Janeiro também, né? E acaba que no Pocilga a gente tem muito baiano e muitas vezes eles puxam essa coisa do bairrismo. Ah, mas que o samba é da Bahia, coisa... Mas ninguém nega isso, porque se você pegar no Rio, o samba vai começar a florescer nas casas das tias baianas, né? Hoje em dia é colocado como marco ali a casa da tia Ciata, é um centro cultural pequenininho, mas tem ali um museuzinho, mas que colocado que a tia Ciata era uma baiana que veio pro Rio e que o samba teria surgido no terreiro da casa dela. Exato, mas aí eu acho que o interessante, na verdade, que não é nem o carioca ou o baiano, é o elemento de africanidade que vai ser fundamental, que ele tá presente na Bahia e tá presente no Rio de Janeiro. Quando você fala da tia Ciata, você traz para o centro o que há de mais importante para essa convivência, né? Para esse cotidiano, né? Que é outra coisa também, as pessoas esquecem que não tinha favela, né? Que você tinha no Rio de Janeiro naquele momento, são as pequenas Áfricas, os cortiços, né? Regiões centrais. Essa convivência da favela é algo que vai acontecer pós-reforma Pereira Passos, né? Mas é interessante pensar justamente isso. Quando você fala da tia Ciata, que é baiana, as tias baianas, a gente está falando de um elemento de africanidade que fazia com que a vivência cultural naquele momento fosse uma única coisa. Hoje em dia a gente separa, né, a hora de ouvir a música, a hora de se alimentar, a hora de conversar com os nossos familiares. Nessas pequenas Áfricas, na casa da tia Ciata, essas coisas todas são um grande rito. A religiosidade, a alimentação, a musicalidade. A roda de samba vem um pouco disso. Você pega o João da Baiana, que foi um compositor enorme do samba, e o instrumento dele era basicamente um prato que ele batia com a faca, né? Então, o instrumento dele era o improviso da hora da comida mesmo. Sim, exatamente. E dentro da tradição dessa africanidade muito forte na origem do samba, você tem outros elementos hierárquicos, né? Não necessariamente a figura importante para o samba vai ser a figura que toca um violão sete cordas, mas pode ser aquela pessoa como um João da Baiana ou o próprio Donga, que carrega em si um elemento de ancestralidade muito forte. Ele é, antes de tudo, um sábio, né? Um mestre, uma pessoa que vai fazer esse elo entre o passado e o presente, né? Então isso é muito interessante nessa cultura de africanidade. Eu acho que o samba, para resolver a polêmica, ele é da africanidade que se espalha pelo Brasil. Eu acho que, na verdade, ele não é baiano, ele não é carioca, ele é aonde a africanidade constituiu os seus tentáculos, né? Ele se tornou... Ele é a origem, tá aí a origem, não tem mistério. E pra gente pensar que essa africanidade não tem a ver... É lógico que tem a ver com a negritude, mas não ficou restrita a eles. Então, nesse segundo bloco, a gente já vai ouvir um pouco de Noel Rosa. E Noel Rosa, que era branco, né? Então, a gente vai ouvir Conversa de Botequim e depois Carlos Galhardo com A Mariposa, que é uma composição do Wilson Batista com João da Baiana, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, não sai daí, a gente volta daqui a pouco. Garçom, faça o favor de me trazer depressa uma boa média que não seja requentada, um pão bem quente com manteiga, beça um guardanapo

Voltando, a gente acabou de ouvir aí a Mariposa com Carlos Galhardo, e antes foi Noel Rosa com Conversa de Botequim. O Noel, ele é já a gente já tá falando de um segundo momento do samba, que é já nos anos 20, né? A gente, no primeiro bloco, a gente pegou bem dos anos 10, aqui já é os anos 20, que o samba já era uma coisa que já existia, já estava na cidade, já estava no DNA do Rio de Janeiro, mas não era propriamente bem visto, né? É verdade, tem uma relação muito grande naquele início com uma marginalização, né, que era tradicional desse período pós-escravidão. O samba está muito ligado à figura do malandro, né? O cara da navalha, o cara que não trabalha e fica no botequim. E é interessante que o Noel Rosa, ele era um filho de uma classe média operária, até com algumas posses. Ele chega a entrar para a faculdade de medicina e ele larga todo esse cenário para ir viver do samba, né? Para viver na boemia. Então ele era morador. É verdade. A casa do Noel Rosa é a 300 metros da minha casa, que hoje em dia não existe mais, mas é bem perto do Morro da Mangueira. Então diz que ele subiu o morro e descia, sabe-se lá Deus como, tipo, todo rasgado, bêbado, coisa e tal. Mas ele escolheu essa vida. Foi uma vida curta, né? O Noel morre muito cedo, mas foi uma vida muito intensa de composição. E ele traz um pouco esse elemento do asfalto, a gente pode falar hoje em dia, pro samba, né? Ele tem uma música do Noel que chama Três Apitos, que ele vai falando da fábrica de tecidos. Ele puxa para uma coisa mais urbana. O samba, no início, talvez ele fosse uma coisa mais, que tivesse uma temática um pouco mais exótica pro carioca médio. Mas, é verdade. Mas era perseguido pela polícia, né? Todo sambista era potencialmente uma vítima dos policiais. Sim, é interessante pensar esse elo que o Noel ajuda a construir, né? O Noel, ele é indiscutivelmente um fenômeno, né? É interessantíssimo você imaginar como é que esse garoto, né? Um jovem, ele aparece com essa competência lírica e com uma capacidade de construir as melodias impressionantes, né, que ficaram, né, e deixam um legado de uma quantidade de músicas assustadoras para esses 26 anos de vida, se eu não me engano, né? Uhum. Então, o Noel, ele é um fenômeno, ele é impressionante, assim. Eu costumo brincar, né, depois eu acho que a gente vai falar um pouco ali do Wilson Batista também, eu imagino, mas eu costumo brincar que nessa treta eu nutria uma simpatia maior pelo Wilson Batista, mas brinco também que o Noel é aqueles que a gente odeia amar, né? Porque é impressionante. E eu acho que isso que você está dizendo, quando você fala de Três Apitos, esse cotidiano urbano que está chegando não só para essa classe média, mas ela está, de alguma forma, se apropriando também da vida das populações mais pobres do Rio de Janeiro. O que está acontecendo naquele momento ali é um processo intenso de mudança, um processo de industrialização, e esse ataque à malandragem vai se intensificar ainda mais pós-Estado Novo, né? Porque essa percepção do que é a malandragem, do que o país precisava para se tornar uma nação industrializada, essa disciplina de trabalho que o país precisava, ela começa a se tornar algo que, digamos assim, não combina mais com o espírito da malandragem. A gente sabe que depois, num segundo momento, o Getúlio vai tentar se apropriar dessa ideia da malandragem, né? Não mais combatê-la, né? Mas isso ele é interessante pensar, né? Nisso. Ele exatamente. Porque o que acontece? No primeiro momento, o malandro, ele é uma figura que prejudica o desenvolvimento da uma nação que se pretende capitalista, né? No segundo momento, ele é uma figura que pode ajudar a simbolizar um pouco do que é essa cordialidade brasileira, né? Que o Getúlio vai explorar muito bem, tanto que depois tem a coisa da disciplinarização do samba através das escolas, etc. Mas é interessante pensar nisso, mas assim, já até, coitado, deixamos o Noel para trás. Mas enfim, o Noel, ele tem uma simbologia muito interessante também, que eu acho que não só isso que você Pitos, de uma rotina diferenciada, mas também de uma percepção lírica da boemia, assim, né? Eu acho que talvez o Noel seja também o primeiro a fazer grandes obras dessa percepção lírica da boemia, né? Talvez seja o compositor que vai nos deixar esse legado, porque samba tá ligado diretamente com boemia, né? Quantos sambistas não estiveram ali nessa vida boa, né? E tinha uma rivalidade entre o Wilson Batista e o Noel Rosa, e acaba que passou para a história, a música talvez do Wilson Batista que ficou mais conhecida seja aquela do Bonde de São Januário, que é uma música pró-Vargas, né? Então dá uma ideia que errada, que o Wilson Batista era o cara certinho e o Noel era o rebelde. Mas não era bem por aí. Até mesmo porque o Bonde de São Januário é uma malandragem morta do Wilson Batista, que ele foi ele fazendo música para agradar, para deixar ele quieto. Mas é verdade. Ele tem música falando nos anos 30, ele fala música falando sobre preconceito racial, tem música falando sobre maconha nos anos 30. Então ele era mais malandro do que o Noel. Noel era o que a gente pode falar que era modinha. É verdade. Por isso que eu te falei, que nessa treta eu tenho uma tendência muito grande ao Wilson Batista. E acho que assim, talvez a explicação maior do fato do Wilson ter ficado um pouco em segundo plano é que nessa disputa direta entre ele e o Noel, a gente teve a consagração do Noel, né? Naquela disputa deles, quando eles começam a compor música para responder um ao outro, o Noel bota ali umas duas canções, pelo menos, ali, que são imortalizadas na história do samba brasileiro, né? Palpite então, Infeliz. Óbvio que o Palpite Infeliz é exatamente, imagine, né? Eu sempre gostava muito de falar isso com os meus alunos, né? Quando eu tava falando sobre esse período, que imagine você receber Palpite Infeliz como resposta a alguma coisa que você falou e não devia ter falado. É muito difícil você superar isso, porque a música é uma coisa impressionante, né? Então o Wilson acaba ficando de lado ali, né? Nessa história. Mas como você disse, o Wilson também é um cronista fenomenal. E vale lembrar que o Wilson tem uma série de composições também com parcerias, né? E é uma pessoa que vai ajudar a projetar também um samba já um pouquinho mais moderno posteriormente, com a amizade que ele tinha com o Geraldo Pereira. Então o Wilson, eu acho que é um cara muito importante. Ele é muito importante. Porque, igual você falou, o Noel morreu com 27, mas o Wilson Batista, ele ficou até mais velho, né? Ele foi morrer só em 68, então ele durou esse tempo todo. Muitas vezes o Noel ficou mais famoso pela história trágica de vida também, né? É verdade. O Noel teve mais reconhecimento depois de morto do que vivo. Quem foi a grande intérprete do Noel era a... Gente, fugiu o nome, que foi a jurada do Silvio Santos. Aracide Almeida. Uhum. Ela foi, nos anos 50, grande responsável por popularizar o repertório do Noel Rosa. E aí a gente estava falando do Getúlio, que chega uma certa época, o Hermano Viana fala muito da questão do mistério do samba. O que seria o mistério do samba? Não é tanto a questão da origem, mas como é que de um determinado momento para o outro, uma música que era a música dos malandros virou a música oficial do país. Que hoje em dia a gente pensa cultura brasileira, as pessoas pensam em samba logo no primeiro momento. Então essa construção de música oficial é muito interessante. Que é verdade. Tem a ver com Carmen Miranda, tem a ver com o projeto de país que o Estado Novo queria, né? O Hermano Viana tem essa percepção muito da ideia de um hibridismo da cultura popular, né? Isso é interessante pensar isso também, porque como é que o samba entra dentro desse projeto mesmo, de se tornar, de repente, como você disse, algo que é uma simbologia incrível, né? Uma tradução quase que oficial do que seria a alma de uma nação, né? Isso é bem interessante, como é que esse processo se consolidou, mas muito, obviamente, primeiro pela inserção do samba entre as classes populares, né, de maneira bem autônoma e ao mesmo tempo desse projeto oficial mesmo, um projeto de poder que pretendia colocar o samba com essa centralidade desse Brasil, digamos assim, mestiço, né, que é, houve em um certo momento a necessidade de construir a ideia de um Brasil mestiço. É, o Brasil, uma coisa que eu quando eu estudava mais essa parte da formação da identidade nacional, e aí tem uma oposição, o pessoal fala muito assim, ah, os Estados Unidos, mas você pega os Estados Unidos, a definição de nação deles está lá no hino, tá? Quando eles decidiram, conseguiram ficar independentes, eles decidiram que eles eram a terra dos bravos, ou melhor, a casa dos bravos e a terra da liberdade. O Brasil passou por várias construções, né? O Brasil já quis ser o Império dos Trópicos, aí depois ele quis ser um... E essa formação do Vargas, do Brasil mestiço, é muito assumir uma mestiçagem pacífica, uma falar que a gente aqui teve um processo da harmonia das três raças. E acaba que a música, o samba, cola muito bem com isso. Então o Vargas, quando ele fazia as viagens oficiais dele, acabava que na comissão dele, além dos ministros, ele levava a Carmen Miranda e o Bando da Lua como uma comitiva cultural oficial do Estado. E o repertório, invariavelmente, era samba. Era um samba estilizado, mas samba. É isso, exatamente. É um samba palatável, né, para todos os perfis perfis sociais, né? E é interessante porque isso também, o Saldanha, é bem legal, e acho que isso talvez na segunda, quando você for falar sobre a segunda metade do século XX do samba, em outro momento, isso é uma coisa mais perceptível ainda, você, de que a ideia... Não, nós. Isso, nós. É porque você comanda o barco. Mas digamos assim, é interessante porque o samba também, ele assumiu esse lugar de a música de um Brasil mestiço, de um Brasil alegre, de um Brasil feliz. Mas se você parar para pensar, se você observar o samba em todas as suas vertentes, você pode fazer um recorte de Rio de Janeiro. O samba, ele não é uma narrativa homogênea. Ele é ele constrói a narrativa alegre, mas ele constrói a narrativa triste, ele constrói a narrativa trágica, ele também constrói uma narrativa violenta. Obviamente, o projeto oficial de nação tenta trazer samba desse Brasil mestiço, homogeneamente mestiço, né? Que é uma tentativa também de um projeto oficial, né? E muito interessante de pensar isso. O samba acabou passando por um grande público como uma música da alegria, da irreverência. Se você olhar a fundo o samba, a gente sabe que não é só isso, né? O samba, ele também é um reflexo do lado trágico, violento, que a sociedade brasileira, principalmente a sociedade carioca ali naquele momento, vai viver em alguns dos seus momentos, principalmente ali nos anos 50, nos anos 60. O samba era um ritmo muito versátil, né? Ele não tinha... Tem gêneros musicais que eles acabam ficando presos a uma temática só. O samba conseguia fazer, tipo, a ponte em todas essas temáticas. Então, é aquilo, é coisa da crônica mesmo. E se você tá fazendo crônica do cotidiano, você tem dias bons e dias ruins. Você tem momentos felizes e momentos tristes. Sim, sem dúvida. O Noel, ele tem um lado crônico também muito interessante, mas ao mesmo tempo ele também vai trabalhar de maneira muito competente o lado lírico, né? Assim, então você tem uma série de possibilidades, realmente, como você disse. O Wilson Batista também, um lado irreverente, um pouco mais seco, né? A forma de tratar alguns temas e por aí vai. A gente tem justamente isso. Inúmeras possibilidades de trabalho com o samba, né? Diferente de outros ritmos musicais. É isso aí, então a gente vai agora ouvir mais samba. A gente vai então com Francisco Alves, com Aquarela do Brasil, e depois para Império Serrano, com Exaltação ao Tiradentes. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Brasil. Meu Brasil brasileiro, meu mulato risonheiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil samba que dá bamboleio e faginga, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado, Brasil, Brasil. Deixa cantar de novo o trovador, a merengue, a luz da lua, toda a canção do meu amor. Caminhando pelos salões arrastando o seu vestido rendado, Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. E gostosa da morena cestrosa de olhar indiscreto, o Brasil verde que dá para o mundo se admira, o Brasil do meu amor, terra de Nosso Senhor. Brasil, Brasil. Oh, esse coqueiro que dá toco, oi, onde amarra minha rede, nas noites claras de luar, Brasil, Brasil. As fontes murmurantes, oi, onde eu mato a minha sede, e rua vem brincar. Oi, esse Brasil lindo e trigueiro é o meu Brasil brasileiro, terra de samba e bandeiro, Brasil, Brasil. Confidente de Minas Gerais, oh, oh, oh, oh, oh. Fui confidente de Minas Gerais, Joaquim José da Silva Xavier. Morreu a 21 de abril pela independência do Brasil. Foi traído e não traiu jamais. Foi confidente de Minas Gerais. Foi traído e não traiu jamais. Foi confidente de Minas Gerais. Joaquim José da Silva Xavier. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói para sempre há de ser. A gente acabou de ouvir aí a Escola de Samba Império Serrano, né, com Exaltação a Tiradentes, e antes foi Aquarela do Brasil na voz do Francisco Alves, o rei da voz, o rei da era do rádio, mas que a música, na verdade, é a do Ari Barroso, que muita gente conhece com... Em Minas, todo mundo sabe que a questão dele ser o ubaense mais famoso. Mas, mais do que isso, ele era locutor de rádio. Então, tem muita coisa da crônica esportiva, fala-se muito do Ari Barroso também. E esse momento já é justamente esse momento de música oficial que a gente estava falando no bloco anterior, né? É verdade, é verdade. E temos histórias, são inúmeras histórias sobre essa música, né? É engraçado, né? Assim como o Ari Barroso também, né? Tem isso, eu já ouvi histórias até de que o Ari Barroso, antes de ser Flamengo, ele tinha sido Fluminense. Mas enfim, isso dá um outro programa. Mas essa eu não conheço, não. Essa... Há uma história de que o Ari Barroso teria, só fazendo um parênteses rápido, que é interessante. Diz que ele seria. Ele trabalhava como jornalista e era torcedor do Fluminense, e aí numa tentativa dele de adentrar as Laranjeiras, ele teria sofrido uma discriminação enorme por causa da cor da pele, né? E a morenada, né? E o terno barato, diz que teria sido impedido de entrar nas Laranjeiras e tomou raiva do Fluminense a saber se é verdade. Eu não duvido, né? Mas enfim... Mas a música também tem várias histórias, né? Dizem que ele custou pra emplacar essa música, né? Porque hoje ela é uma unanimidade, né? Um hino, né? Mas teve uma dificuldade de emplacar essa música. O Ari Barroso acaba que ele... essa música, o Aquarela do Brasil, acaba funcionando como hino não oficial mesmo. Você acha, tipo... nas cerimônias internacionais você toca o hino brasileiro, mas a música de fundo do BG fica tocando é Aquarela do Brasil. É verdade. E marca um pouco essa ideia do samba exaltação, que é o momento que o Estado Novo, botando dinheiro através do Departamento de Propaganda, para falar assim, ó, vocês vão fazer então samba falando bem do Brasil. E aí tem um monte, tem várias... Que vão surgir nessa época. E é o momento também que vão surgir as escolas de samba, né? Exatamente. Essa ideia de que você citou aí do Estado Novo, o projeto, né? É bem interessante como que a ofensiva do Estado em cima da cultura popular nesse momento é clara, né? Então, são os eventos que eram patrocinados, eventos beneficentes patrocinados pela primeira dama, né, na época, você tinha essa relação do departamento de imprensa e propaganda diretamente com os estúdios de cinema dos Estados Unidos, né? Se eu não me engano, a Aquarela do Brasil, ela acho que ela fez mais sucesso depois que ela aparece numa animação da Disney, né? Logo naquela época ali. Você já foi à Bahia, não é? Eu não me lembro exatamente qual que é a animação, mas eu sei que tinha essa ponte direta entre o departamento de imprensa e os setores culturais dos Estados Unidos, públicos e privados, e a música vai tocar até na a primeira música brasileira a fazer sucesso, né, no exterior de maneira assim, astronômica, né, com inúmeras execuções e tal. É pensar que a Aquarela do Brasil na animação... na verdade, a animação é a Aquarela do Brasil mesmo. E é a trilha sonora do Zé Carioca. Ah, é a introdução do personagem com a música do Ari Barroso. É verdade. E é muito engraçado pensar também uma coisa, né? Fazendo uma relação que é uma música que tem um caráter bem oficialista, como você disse, né? É o BG, é o hino em BG ali sempre. Mas eu não sei se você lembra, com certeza você deve lembrar daquela versão da Elis Regina, durante a ditadura, que é ela pega, que é uma coisa muito interessante da música brasileira, né? A Elis vai pegar o Aquarela do Brasil, fazer aquela versão com os corais reproduzindo os cânticos indígenas, né? E faz uma versão que só na mudança do tom desse samba exaltação que você pontuou aí, ela já consegue transformar a música em algo um pouco mais crítico, algo um pouco mais... Mas essa ideia do samba exaltação também, ela vai deixar uma marca que, se você parar para pensar, ela também ficou muito forte no imaginário das pessoas até hoje. Talvez se você fizer uma pesquisa e conversar com as pessoas sobre o que elas acreditam que seja o samba e mostrar características de um samba exaltação, talvez a maioria das pessoas acredite que isso é o que representa efetivamente o samba, a natureza do samba, né? Você vê como que é um processo de quase 70 anos atrás. Mais de 70 anos atrás, na verdade. E a gente botou a outra, que é do Tiradentes, que foi um samba enredo da Império Serrano de 49. Então já era uma época que o Vargas já não estava mais no projeto dele absolutista. O Vargas, na verdade, ele vai voltar só em 50, né? Mas que, mesmo com o fim do Estado Novo, não perdeu esse caráter do samba ainda como música de propaganda do Estado, né? É verdade. E o desfile de escola de samba, que até hoje tem aqui, e foi engraçado, a gente teve campanha política há pouco tempo e se comentou muito, mas vai deixar de fazer, o pessoal estava comentando da passeata do Orgulho Gay como evento, coisa e tal, falou, mas alguém comentou, mas vai deixar de fazer o desfile de escola de samba também? Falou, não, isso aí não pode mexer. É uma coisa que o pessoal não, nem questiona, é marca da cidade. Então, desde os anos 30 que você tem isso como no calendário oficial, e tem que ter a escola de samba, tem que ter o enredo, e sempre tem um enredo laudatório, uma coisa meio feliz, uma visão feliz do Brasil. É verdade. Até a gente vai pegar no segundo programa, quando a gente for falar da segunda metade, você começa a ter ali pelos anos 70 algumas visões um pouco mais críticas, mas ainda é raro. Hoje o primordial é a visão ufanista do Brasil. Nessa segunda metade do século XX, a crítica direta, né, uma crítica política direta, mas ela vem muito na esteira de uma geração muito renovada, né? Então, ali, quando você tem uma virada bem geracional, que eu diria bem no fim dos anos 70, né? Se você pensar, por exemplo, no Luiz Carlos da Vila, aí essa mudança geracional, ela acaba... E aí também dá um pano para manga de debate, por que que isso vai acontecer e por que que o Rio de Janeiro é pioneiro nisso. Mas é curioso imaginar o seguinte, né? Que se você olhar esse samba do Império Serrano, Exaltação de Tiradentes, que foi gravado, assim, por quase todas as grandes figuras da MPB, se você olhar a estrutura desse samba, ele tem duas estrofes, basicamente, né? Ele é curto, ele tem ainda uma característica da repetição, que era muito comum ainda antes da disciplinarização das escolas de samba. Se você pegar como que era antes, né? Você tinha o terreiro, os compositores chegavam, as pastorinhas se colocavam ali do lado, então o compositoria junto com os instrumentos de corda cantando aquele samba, até a turma que estava ali com os instrumentos de percussão e as pastorinhas aprenderem aquele samba, e aí o coro entrava e ali tudo acontecia. Isso era o carnaval, né? Então essa estrutura do Exaltação a Tiradentes ainda está muito parecida com aquela tradição mesmo. Os sambas eram curtos porque eles precisavam ser repetidos ali intensamente, até as pessoas aprenderem na hora, né? Não tinha o lançamento do disco das escolas de samba, não tinha os ensaios de escola de samba. Aí, posteriormente, que a gente vai ter isso. Como você bem frisou anteriormente, esse processo de transformar o terreiro do samba na escola de samba é um processo que também está relacionado a um projeto político, né? O Ney Lopes, ele fala disso de maneira muito brilhante e de uma forma muito crítica, né? Ele faz uma provocação que ele diz o seguinte, ele fala que escola não tem quadra, ele fala que tem quadra é coisa de basquete, ele fala que escola de samba tem terreiro, que ele faz justamente para fazer essa referência a esse período anterior, que era o período de onde essas relações não eram tão disciplinarizadas. Então a escola de samba, ela... Só que como tudo no Brasil, né, o Saldanha, a gente tem um processo que ele é bem heterogêneo. Ao mesmo tempo que as escolas nascem como um processo de disciplinarização dessa cultura, elas com o tempo vão ganhando a capacidade de se reinventar e em alguns momentos se tornam um espaço de autonomia das comunidades, né? Uhum. Então é interessante pensar esse processo também, a escola de samba, porque às vezes a gente pensa, a escola é... E um espaço de formação de identidade das comunidades. Isso, exatamente. Sim. Exatamente. A disciplinarização, ela existiu, claro, Vargas apostou pesado nisso. Mas, por outro lado, O povo brasileiro, diga-se o que quiser, mas o povo não é bobo, né? O povo soube aproveitar esse espaço justamente para construir também as suas dimensões de identidade, resistência. A escola de samba acabou se tornando um espaço de resistência. Obviamente que depois a gente tem aí a entrada do bicho, né? Que aí dá uma outra tona. Mas nesse primeiro momento, mesmo com a tentativa de disciplinarização, a gente tem esse espaço sendo posteriormente também um espaço de resistência. E marcar um negócio aqui que a gente vai comentar quando a gente estiver falando na segunda metade, mas você pega, por exemplo, esse samba, ele tem dois autores, é o Mano Décio da Viola e o Stanislau do Silva Penteado. Você pega hoje em dia uma letra de um samba enredo no moderno, você vai ter 15, 16 compositores. Mudou muito a estrutura do que era o carnaval e o que é hoje, né? Exatamente, e porque hoje você tem o compositor, o letrista, o músico, o padrinho do samba, né, que geralmente é uma pessoa que não faz nada, mas ela tem um nome, né, e aí você vai juntando, quanto mais gente você juntar, porque é um grande negócio, né, as premiações são muito grandes, então compensa você montar grandes sociedades para disputar o samba. Nesse período aí, a composição estava muito mais ligada a outra relação, até um pouco dessa visão mais romântica que a gente tem do que é o processo de composição, nesse período aí, primeira metade do século XX, era exatamente assim, na grande maioria das vezes, né? Então se compunha no bar, se compunha no, né, na mesa do boteco ali, era bem mais comum. Depois que você tem profissionalização, muda um pouco, né? Se compunha no bar e se vendia no bar também, né? Tem se vendia no bar. O Noel Rosa, o pessoal fala que além da obra dele, se garimpar, você tem muita coisa que as pessoas não tem como provar, mas que tem coisa dele que tá no nome de outras pessoas. Porque ele era o cara que fazia uma letrinha ali, levava pro bar e pagava a conta com a letra. Cartola e o Nelson. Sim, que a gente vai tocar no último bloco, também era nessa escola, né? Cartola e o Nelson tem umas histórias curiosas desse tipo, assim, também. E só comentar também que essa música do Exaltação Tiradentes, ela foi o primeiro samba enredo a ser gravado em disco. Que foi um pouco depois, foi em 55, mas que não tinha o hábito. A gente até sumiu, né? Mas tinha coisa de todo ano sair o disco dos sambas enredos das escolas do Rio de Janeiro. E essa tradição começa com essa música, né? Sim, pois é. E eu, pra mim, o samba enredo, ou samba de enredo, foi um processo muito marcante para mim. Eu diria que até a entrada de boa parte das referências, porque através, quando eu era bem criança, né? Então na minha casa comprava-se o disco todo ano, tinha aquela expectativa de qual samba era o mais bonito, né? Então, essa coisa do disco, ele instituiu no Brasil e impressionantemente rendeu muitos frutos, porque você nacionaliza o carnaval, né, de escola de samba a partir do disco, a distribuição do disco, a indústria cultural acabou tendo um papel importante nesse aspecto, né? Uhum. Então a gente vai continuar ouvindo música, agora a gente vai ouvir um pouquinho de Lupicínio Rodrigues com Esses Moços, Pobres Moços, e depois Dalva de Oliveira com Tudo Acabado. Então sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estes moços, pobres moços, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que já passei. Por meus olhos, por meus sonhos, por meu sangue, tudo enfim é que eu peço a estes moços que acreditem em mim. Se eles julgam que há um lindo futuro, só o amor nesta vida conduz.

gente acabou de ouvir Tudo Acabado com a Dalva de Oliveira, e antes foi Esses Moços Pobres Moços, de Lupicínio Rodrigues. Eu coloquei o Lupicínio um pouco por uma dívida, porque quando a gente fez o programa do Rio Grande do Sul, eu não coloquei nada do Lupicínio, eu fiquei mordido depois, eu falei, putz, devia ter colocado. E também porque ele marca um pouco essa coisa do samba não tá mais só no Rio de Janeiro, né? Ele se espalhando pelo Brasil. Então você tem um compositor de samba gaúcho, é uma coisa que já vê que já tá, não tá mais tão localizado, né? Não, e não só a distância para o Rio de Janeiro, mas como uma coragem muito grande do Lupicínio, porque as novas gerações às vezes não escutam, conhecem o Lupicínio, mas muito por causa das gravações, né, de outros artistas. Mas se você pegar o Lupicínio inaugura um jeito de cantar. Uhum. Né? Você pega o jeito de cantar, a forma de impostar a voz, a forma de cantar as palavras, a entonação, é muito interessante o Lupicínio nesse aspecto. Por isso que eu acho assim, que essa nacionalização do samba, ainda que seja via indústria cultural, ela é muito, muito benéfica para essa música brasileira. Né? Se a gente parar para pensar, render, né? Então quando a gente ouve aqui o Lupicínio, eu sou fascinado. Eu acho que eu gosto muito de ouvir o Lupicínio na voz dele, né? É sensacional. O Paulinho da Viola conta uma história muito legal, né? Que quando ele, se eu não me engano, é no acústico dele, né? Que ele decide cantar Nervos de Aço de uma forma diferente, porque ele, quando esteve no Rio Grande do Sul, ele conversou com o senhor, e o senhor chamou a atenção, falou assim: ah, você canta muito bem, muito bonito você cantando Nervos de Aço. Mas olha, o Lupicínio não canta, você canta. Aí ele conversa, o Paulinho da Viola reconhece, né? Ele vai ouvir, aí ele tenta, se você ouvir a versão do Paulinho no acústico, de Nervos de Aço, ele tenta cantar mais próximo da entonação do Lupicínio, que é algo sensacional. O Lupicínio tem, você falou da questão da coragem, tem uma coisa interessante, que o Lupicínio diz que começa meio que a carreira dele, na verdade ainda nem a carreira, como amador ainda, ele estava no exército, então que ele fugia do quartel para poder ir nos shows, coisa, então tinha que depois fugir de volta, né? Tinha que pular o muro de volta pro quartel, às vezes meio tonto. E é um compositor com história de vida muito, muito boa, muito fantástica. Por isso que eu fiquei doído de não ter colocado ele no programa do... Não, mas tá resolvido agora. Eu paguei minha dívida. O Rio Grande do Sul inteiro lhe perdoa nesse ponto. E a Dalva de Oliveira eu coloquei também pra gente marcar um pouco. A gente tava falando sobre as temáticas menos solares, né, as temáticas mais dor de cotovelo do samba. A Dalva marca muito esse momento, porque ela primeiro tem a história dela, que até virou série, né, da Dalva de Oliveira com Erivelto Martins, e era uma história de um casal arrancando rabo publicamente durante anos e cantando sobre isso, né? Então é muita música de fossa, muita música de dor de cotovelo. Então acaba fazendo um jeito novo de samba, né? É verdade, é verdade. E curiosamente, mas teve uma vez que eu fiquei curioso, porque estava vendo a quantidade de pessoas que tiveram alguma importância para o samba, para a música brasileira, que saíram de São Paulo para o Rio de Janeiro, né? E a Dalva é uma dessas minhas viagens. Eu passei por Rio Claro e estava lá uma homenagem à Dalva. Aí que eu me toquei que a Dalva era nascida no interior de São Paulo. E uma voz maravilhosa, né? Assim, é impressionante como que o samba se tornou, em um certo momento, o instrumento de vozes impressionantes. O Brasil vai ter ali um intervalo ali de 20, 25 anos em que as vozes são talvez, se a gente fizesse hoje um ranking, né, de vozes impressionantes brasileiras, metade dessas vozes estariam nesse período da história cantando esse tipo de samba. Você falou com as temáticas mais sofridas, né? A gente pensar que tem a ver muito também com um cenário, porque se a gente estava falando no início do samba se popularizando nas rodas de samba, um ambiente mais informal e um ambiente mais popular mesmo, aqui a gente tem, num primeiro momento, a questão do rádio, e a Dalva foi cantora da Rádio Nacional e tinha tudo isso, e depois a questão das boates. Eu estava lendo aquele livro do Rui Castro, que é A Noite do Meu Bem, que fala sobre o samba canção, que é justamente essa época dos anos 40, 50, ele surgindo, e fala o seguinte: tipo, era um ambiente extremamente elitizado e que as pessoas queriam um apesar de eles tinham um referencial, aqueles standards vocais americanos do jazz, etc., mas eles queriam a música brasileira naquele padrão. Então acaba que esses cantores são pessoas que tinham que ter aquela voz de cantor para cantar jazz, mas cantando samba. Então essa cruza, o que até adianta uma coisa que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre a questão da bossa nova, que acaba fazendo um pouco isso também. Sim, e a Dalva, ela tem uma coisa interessante também, que há ali num certo momento, por parte de alguns artistas, esses que eram considerados os grandes nomes do rádio brasileiro, de um diálogo no continente, na América do Sul. A Dalva, ela excursionou a Argentina, Colômbia, Venezuela, Uruguai. É interessante pensar que essa música, de alguma forma, ela chegou ali no nosso continente, aqui na América do Sul, essa tentativa, porque isso é algo que também dá um bom debate, né? Não sei se daria um tema inteiro para um podcast um dia, que é justamente essa relação meio mal resolvida entre a música brasileira e a música do continente, né? Que mal resolvida entre aspas, né? Mas enfim, esse parênteses todo para dizer isso, que a Dalva, ela foi uma pessoa que teve um processo ali de ela apareceu para outros países da América do Sul. Isso é uma coisa interessante de ser registrado. Sim, ela não só, e ela trazia também, porque nessa época, porque se você pegar essas músicas, por exemplo, da Dalva de Oliveira ou essas do samba canção em geral, e você comparar com aqueles primeiros sambas que a gente tocou, ou com samba de terreiro, ou com samba de escola de samba, vocês vão ver que é muito diferente, mas tudo ainda é samba. Então, é porque tinha uma influência do bolero, tinha uma influência das habaneiras, tinha uma coisa mais latina nele também. Não era essa coisa do purismo na música, é sempre muito complicado, é sempre e tende a ficar infeliz, porque é verdade. A música é dinâmica, ela tem que ir se modificando o tempo todo. Então, pois é, você falou agora da habanera e aí agora eu me agora que eu pensei, que a gente não falou isso anteriormente, quando a gente falou da gênese do samba, né? Tanto o tango quanto o samba tem na sua raiz a habanera, né? Sim, isso está na origem dos dois ritmos, que são talvez os ritmos mais marcantes do continente aqui, da América do Sul, vamos assim dizer. E outro detalhe também, né? Há quem diga, eu não sei se a informação é precisa, que em 1916 também tem o registro do primeiro jazz gravado também. Então você pensa no que está acontecendo nesse continente. Depois a gente pode até pesquisar se essa informação é precisa. Mas eu já vi algumas pessoas falando que 1916 é o ano da gravação do primeiro samba, mas é também da gravação do primeiro jazz. Ou seja, o século XX também é um momento de transformação muito grande, né? Do ponto de vista do que é essa cultura com raízes africanas no continente americano como um todo, né? Eu dei uma procurada aqui agora. Diz que foi gravado em 17. Mais ou menos o mesmo. Naquela época, né? Tempo era mais fluido. Eram as bandas de Dixieland. Pois é, exatamente. Você pensa que essa primeira metade do século XX, o Saldanha, para o negro no continente americano é uma coisa muito louca, né? Samba, do jazz. Essa primeira metade também, por exemplo, no Brasil, a gente falou de Getúlio, disciplinarização, cultura, mestiçagem. Tem também o Mestre Bimba, né, preparando a luta regional baiana para conseguir a legalização da capoeira. É um momento de virada grande. Das religiões de matriz afro também. As religiões de matriz, exatamente. Elas são inseparáveis do surgimento do samba, isso é importante dizer, né? Que esse é um lado talvez um pouco cruel do nosso racismo estrutural, E o samba acabou se tornando algo que é essencialmente brasileiro, todo brasileiro se identifica com o samba praticamente, mas infelizmente o candomblé, por exemplo, que é algo que é parte fundamental da origem do samba, e durante um tempo não havia diferença da música sacra para a música profana, digamos assim, nas casas, né, das tias baianas, o candomblé acabou ficando um pouco menos destacado do que o samba tem. É, o samba é mais a identidade brasileira, mas o candomblé é impossível também, é bom pontuar isso. É impossível falar de samba no Brasil sem falar do candomblé. Uma coisa não existe sem a outra, né? Aqui, principalmente aqui no Rio, essa mistura cultural e essa influência que nem você usou, a africanidade que a gente tem aqui, ela é muito marcada em pontos que as pessoas não percebem. É o ponto das pessoas terem, tipo, eu já vi isso em Minas, mas não do mesmo jeito que é aqui no Rio, que é a coisa do Cosme Damião. Dia de São Cosme Damião. E que você, a grande maioria das pessoas, nem para pensar que aquilo ali tem a ver com Umbanda e Candomblé. As pessoas simplesmente curtem. Porque tá na cultura já. Então, hoje em dia que existe um movimento dos neopentecostais de rejeitar um pouco isso, mas na minha infância era correr o bairro inteiro pegando doce, então não tinha isso. Sem dúvida. E a gente pegar também nesse momento que a gente já está chegando no final da primeira metade, você começa a ter, ao mesmo tempo que você tinha esse samba-canção da boate chique, essa coisa da boate chique é absurda de pensar o seguinte, fala muito do... Agora não vou lembrar, uma das boates que era mais famosas de Copacabana. E aí o Ricasso fala que o salário mínimo na época era tipo 2 mil cruzeiros. E uma dose de uísque nesse lugar era 200 cruzeiros. Tipo, só frequentava quem tinha muito dinheiro. Era um décimo, um salário mínimo você pagava 10 uísques. Então, era uma coisa muito elitizada, principalmente para o público. E, ao mesmo tempo, você tinha o samba de morro de gente, às vezes, que estava fazendo música há 30, 40 anos e que só nessa hora começa a ser reconhecido, ou então um pouco depois. Por exemplo, o próprio Cartola. Sim. O Cartola que chegou a ser parceiro do Noel dos anos 30 e vai gravar só praticamente nos anos 60. Acho que o primeiro disco do Cartola é de 60, não é? O primeiro... Olha, mas agora você me perturba aqui. Mas acredito que sim, porque o Cartola tem aquelas idas e vindas, como você disse, né? Ele acaba durante um tempo... Ele abandona a carreira durante um tempo, né? E os caras acham ele lá... Eu acho que o primeiro disco é, inclusive, posterior. Eu acho que a primeira gravação que... É 74. Mas o primeiro disco é bem depois, exatamente. O Cartola, ele tem uma história também muito... peculiar, né? Que essa coisa dele, ele some, né? E depois aparece de novo. É como se fossem dois Cartolas, né? O primeiro que ficou ali durante muitos anos e depois... Mas isso que você está falando sobre os nightclubs, né? Digamos assim, é interessante como que eles vão consumir, porque aí já é um outro Brasil, né? Esse Brasil do que está chegando ali no final dos anos 50 é de alguma forma, pelo menos a minha percepção histórica desse Brasil, é um Brasil que parecia que ia dar certo, né? Principalmente era Juscelino, né? É uma coisa que existe uma euforia de vai dar certo realmente. Cinema, cultura, tudo isso, né? Eu até comentei no programa que a gente gravou sobre Brasília, mas que aconteceu o seguinte: quando a capital desloca para Brasília, essa noite do Rio acaba morrendo, porque, como eu disse, quem conseguia bancar esse uísque de 200 cruzeiros eram os altos funcionários do governo que frequentavam. E aí, quando você tira os funcionários daqui, a noite vai morrendo, a noite vai modificando. Verdade. É, com esse preço de uísque, né, meu amigo? Pelo amor de Deus. É por isso que o samba continua forte, onde você tem jurubeba R$2, né? Aí fica uma maravilha, né? Sim, cachaça 1,30, pô. Tem que Mas essa coisa dos nightclubs é bem interessante, porque eles vão ser porta de entrada também para um aperfeiçoamento musical, né? Se você parar para pensar, e já falando um pouco disso de bossa nova, né? Você tem um legado que é a qualidade musical, o aprimoramento técnico, né? Porque esses nightclubs é um público mais exigente, o perfil, né, das casas, isso tudo vai modificar um pouco a relação desse samba, da música popular, com a qualidade instrumental, né? É bem interessante isso também, dá um bom debate também. Não, e a bossa nova, muitas vezes a gente vê gente criticando que é uma crítica purista. O próprio Tinhorão tem uma crítica dessas, fala assim, ah não, porque é um abrasileiramento do jazz, uma coisa assim, mas na verdade ela é um samba com uma injeção de uma outra coisa. Como vem acontecendo desde o início, sempre tinha uma injeção de alguma outra coisa. Então, essa, mais uma vez, esse purismo, às vezes, ele é prejudicial. Se você ingessa a coisa, ela morre. Eu acho que essa tentativa de definir a bossa, se ela é o jazz, se ela é aquilo, ela geralmente ela começa por uma visão um pouco equivocada de quem são os pioneiros dessa bossa, né? Uhum. Se a gente parar para pensar, por exemplo, quem que é o Johnny Alf, por exemplo? O Johnny Alf, ele tem um papel fundamental ali nesse movimento da bossa nova, né? Então você tem uma série de outros elementos que fazem com que, na verdade, esse surgimento desse estilo musical, ele é muito mais amplo, muito mais difuso do que simplesmente a ideia de que é um brasileiramento do jazz, ou então é um jazz com samba. Eu acho que a bossa nova, ele é um movimento muito mais amplo, muito mais complexo, né? Que não dá para ficar dividindo entre virtude ou ausência de virtude, entre igual o Tinhorão tá fazendo, né? Um purismo esquisito, etc. Não, eu acho o Tinhorão fantástico, mas ele, quando ele pega nessas pedras dele de resistência cultural, eu tenho minhas ressalvas com ele. Mas então a gente vai parar aqui essa história do samba, porque a gente vai fazer uma hora um programa da bossa nova e depois a gente volta para a segunda metade do século XX também. Mas no último bloco, só para a gente comentar rapidinho, já que a gente não volta, a gente já falou um pouco do Cartola, mas falar um pouquinho também do Nelson Cavaquinho, que também é outro compositor fenomenal que também passou por esse processo igual ao do Cartola. Ele já era um veterano do morro quando ele conseguiu ser reconhecido lá embaixo, né? Pois é. Era policial, né, cara? E tinha uma história muito curiosa, né? Que frequentava Mangueira quando ainda era policial, né? Ele disse que ele ia a cavalo, tomava umas cachaças lá em Mangueira, e aí o cavalo voltava sozinho, né? Ele disse que só não perdeu esse emprego de policial porque o pai dele era próximo lá, parece que o pai dele era oficial também. O Nelson é uma síntese também de uma coisa assim que eu vejo muito no que o samba nos legou, né? Um letrista impressionante, melodias incríveis e um jeito de tocar o violão muito peculiar, né? Aquele violão super lindo e ao mesmo tempo todo trasteado, né? Parece que os dedos estão simbolando. O Nelson é um fenômeno. Eu particularmente acho que uma coisa que me toca muito é o Nelson, assim. E com a produção pequena, né? Ele não tem muita coisa gravada, não teve muita coisa. Acaba que ficou. Não teve muito registro do que o Nelson Cavaquinho fez, né? É pouca coisa. O Nelson, ele ficou em uma situação parecida com o Cartola, como você disse. E quem ajudou muito a ressurgir com o Cartola e com o Nelson foi, na época, o movimento estudantil. Porque o movimento estudantil organizava shows que tinham geralmente o Cartola e o Nelson e às vezes uma convidada. Lá em Juiz de Fora, por exemplo, o DCE da UFJF na época levou Cartola, Nelson e Alessi Brandão. Alessi era uma menininha ainda. Então o Nelson falava muito sobre isso, né? Como que os estudantes ajudaram ele. Então na época a Uni financiava esses shows, então ia Cartola, ia o Nelson. E depois a relação do Nelson com novos compositores como a Beth Carvalho. A Beth foi muito importante pro Nelson. a Beth vai ser quem vai gravar a Flor e Espinho, né? E aí vai ter uma projeção muito grande. Então, é aquela história, o samba, essa coisa linda, cordial da nossa cultura brasileira, ele também tem o seu lado injusto, ele esquece as pessoas, deixa as pessoas na miséria. Né? O Cartola, ele foi ter uma casa, foi um barraco doado pela prefeitura do Rio de Janeiro, foi a primeira e única casa dele, que aí depois ele foi arrumando a casa, né? Mas todos eles passaram muita dificuldade, impressionante pensar nisso. Uhum. Hats, agora o espaço é seu, faça o seu jabá, o que você quiser anunciar. Cara, o meu jabá, na verdade, aqui é mais um agradecimento, oportunidade de participar aqui do Radiola Torresmo, excelente. Eu acho muito bacana a gente parar hoje em dia para conversar sobre música com tempo, um formato onde o assunto flui, a conversa é longa, porque hoje em dia as pessoas, infelizmente, estão fazendo tudo muito rapidinho, né? Tudo pouco tempo, eu acho bacana. Então, assim, na verdade, é agradecer o convite e parabenizar pelo espaço. Isso é o que está faltando hoje. É bacana a gente ter essa oportunidade. Querido, muito obrigado. Você volta, com certeza. Você volta na segunda parte do samba. A gente vai combinando outros temas também, que o Thiago tem muita coisa interessante para falar. E, gente, a gente acaba então o programa. Fica com, como a gente já anunciou aí, o Cartola. A gente vai ouvir dele O Mundo é um Moinho. E, por fim, o Nelson Cavaquinho com A Flor e o Espinho, são dois clássicos. Fica aí, gente, acho que esse é o último programa, não é o último Radiola... Não, é o penúltimo Radiola do ano. Então a gente volta daqui a 15 dias com outro convidado e outro tema. Aliás, um tema complementar a esse, vocês vão ver. Um abraço, tchau, tchau. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber nem o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida, em cada esquina cai um pouco tua vida, em pouco tempo não serás mais o que é. Preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Muita atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo, quando notares estás à beira do abismo, abismo que cavaste os teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Preste atenção, querida,